Maria, eu sempre achei que algo indicaria, mas foi em qualquer outro dia comum que você me deixou. Não sabia o que queria, mas sabia que não estava aqui, nessa cidade que te afoga. Mas como o fogo precisava ir, naquele novembro eu corri até a sua casa, mas só encontrei sua carta. E ela dizia: desculpa, eu não consigo me amar do jeito que você me ama. E agora eu não posso mais voltar, a minha casa está em chamas. Eu precisava me deixar pra descobrir onde eu estava. Mas não é que eu me sinta mal, eu só não sinto. Baby, I wanna be a star.